Olha os maiores colares, os maiores colares, os maiores colares, os maiores. Um colarzinho, minha filha. Colar, quem quer colar? Thank you. na vida uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos, pois há de haver em que virá das cordas do meu olhar, e só teu amor procurou. Vem uma voz falar dos beijos perdidos nos lábios teus. Canto meu coração, alegria voltou, tão feliz amanhã desse amor. Thank you. Thank you.